foi lenda nem miragem. Quem viveu acreditou. Foi pra mim uma viagem por sete mares de amor. Por sete mares de amor. Tinha ouro nos cabelos, tinha flores coloridas. Eram tantas suas prendas, mulher de muitas cantigas. Mulher de muitas cantigas. Tererê. Tomava inteiro o corpo de água clara, o mar dos olhos seus. Era ela o cais do porto. Era ela o cais do porto. Mãos abertas, corpo em cruz. Sorriso eterno e doce. Antes fosse uma miragem, uma lenda antes fosse. Uma lenda antes fosse. Mulher de muitas conquistas. Era o cais do porto, por sete mares.